Desculpa se te usei como refúgio dos meus sentidos. Pedaço de silêncios perdidos que voltei a encontrar em ti. Que hoje acordei e lembrei-me que sou uma água feiticeira. Passou-me ao lado, ainda me arrozava. Se não te deste a ninguém, magoaste alguém. A mim passou-me ao lado, a mim passou-me ao lado. Foi nesse momento que decidi que iria escrever-te hoje. Aliás, acho que foi nesse dia que comecei a escrever esta nova carta, nem que tenha sido mentalmente. Elaborei, imaginei, ponderei e peguei na caneta. Honestamente, nem sei se ainda se escrevem cartas nos dias que correm. Os meus netos e até o meu bisneto só falam em mails. Também não sei se ainda existe serviço de correios no nosso país. Espero que exista. Não é por necessidade que te contacto desta forma. Não é por precisar de ti que receberás este documento, se ainda houver correios. Será que há? Lembrei-me de ti porque tu eras uma mais-valia na minha vida. Eras e podes voltar a ser. As linhas evidentes no meu rosto sempre demonstraram que fomos feitos um para o outro em diversos contextos. E as mesmas linhas, que não são as que escrevo aqui, também evidenciaram o meu historial, a minha história. Mas o que te contaram sobre mim? Nunca percebi. Não é por precisar de ti que te escrevo, porque nos dias que correm, eu sinto-me preenchido, recheado na rotina que tenho. As minhas tarefas, os meus cuidados familiares, a minha esposa, que creio que não conheces, a minha amiga parede, que também não deverás saber quem é, tudo me anima e me satisfaz. Por isso, não preciso da tua pessoa, mas preciso de clarificar o meu passado perante ti. Qual foi a história que te contaram? the smell that's on my mouth. It's hard in the words that don't come out. All of my friends who think that I'm blessed, they don't know my head is a mess. No. Tento clarificar o passado para pensar num eventual presente a dois. Sim, eu estou determinado. Quero que haja um presente comum. Estou a ser direto, aberto. Aliás, se te recordas, tu admiravas a minha honestidade e a minha determinação. Nesta fase da vida, e porque a idade já não permite que tenhamos muitas aventuras interiores ou regressos que mexam demasiado com as nossas emoções, poderás ter outra perspectiva. Poderás, e logicamente, defender que não gostas de remexer em episódios que ficaram para trás. Mas eu gostaria de programar um encontro entre nós em breve. Curto ou longo, a decisão seria tua. Mas vamos conversar. Como é óbvio, terá de existir vontade mútua para que esse meu desejo se concretize. É como dançar o tango. Eu quero conversar, não dançar tango, contigo. Permites-me essa dança? Ah, deixemos as hesitações, as intempéries pelas quais passamos. Aqui a memória ajuda, porque vai-se dissolvendo qual chuva que apaga as nossas recordações. Falemos, nem que seja para saber o que nos aconteceu, que rumos tomaram as nossas existências. O que foi feito de ti? E o que foi feito de mim? Às vezes nem me lembro que me esqueci. Entre a chuva dissolvente caminho de casa, dou comigo na corrente desta gente que se arrasta. Metro, túnel, confusão entre suor vespertino, mergulho na multidão do dia a dia sem destino. Que crescem sem se ver, basta pô-los enfrentado e fã. Um dia se esquecer, rasgar retratos, largar minha mão. Um dia se esquecer, como eu quando cresci. Será que ainda te lembras do que fizeram por ti? Foi feito de mim, e o que foi feito de ti, já me lembrei, já me lembrei, já me esqueci. sorridente. És o pai de uma criança no seu caminho de casa. E o que foi feito de ti? E o que foi feito de mim? E o que foi feito de ti? Já me lembrei, já me esqueci. Lembras-te de pedir para que, independentemente do que o futuro nos reservasse, continuássemos unidos como na nossa época jovem e jovial? O futuro que citavas naquela época é agora passado. E, de facto, esse futuro... Não, o passado. Esse passado tinha reservado algumas surpresas para a nossa mesa. Mas eu não me esqueci do teu pedido. Tu esqueceste-te? Acredito que não. Apesar do silêncio que tem reinado entre nós ao longo das últimas décadas, creio que não te esqueceste. As décadas passaram, nós também, por isso é natural e lógico que tenhamos mudado. Como também é compreensível se nunca mais fortalecermos a relação como antes. Não, não me esqueço que todas as nossas trocas de palavras e argumentos foram vividas há muitos anos, noutro contexto e noutra época. Mas, lá vem o mas, independentemente do que o futuro, do que o passado nos apresentou, vês que gostaria de ter em ti uma amiga, uma companheira, como foste sempre enquanto convivemos. Porque não me esqueci não só do teu pedido, como também daquilo que tu eras. E acredito que ainda és. És inesquecível. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Estimada amiga, espero que esta carta não tenha massacrado muito os teus olhos e espero igualmente que não consideres a leitura da mesma um desperdício de tempo. Calculo que haja tarefas mais apetecíveis para fazeres no dia em que receberes este documento, mas tenta que, pelo menos durante poucos minutos, estas minhas palavras sejam o centro da tua atenção. Porque é esse o segundo objetivo desta carta. A meta primordial, claro está, foi voltar a contactar-te. O segundo intento é eu conseguir reunir a tua atenção, nem que seja parcial. Noutras épocas ficaste desatenta em relação a mim. Ficaram gestos por explicar, atitudes por clarificar e palavras por dizer. Nunca cheguei a perceber quem errou. Ainda hoje não percebo. No entanto, creio que, em situações como a nossa, os dois lados envolvidos erram sempre. Um mais do que o outro? Provavelmente. Mas não consigo medir esses níveis. A minha balança partiu-se. Anseio por uma resposta tua, aguardando que ainda te lembres de mim, de preferência, antes de um de nós morrer. Eu quero ser recordado por ti. Como? Como um bom homem que fez o que conseguiu, o que sabia fazer, não foi mau. Já me contendo com isso. É fácil, não é? Tenho como intuito ser recordado dessa forma pelas pessoas, especialmente por ti. Com carinho e esperança, despede-se o teu amigo. Like some